história de amargar. Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar. Tudo que ela quer, o pai dela dá. Telefone celular, eu só tenho uma magrela e uma perubelha. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela quer me procurar. Eu falo tudo, gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. O pai dela riu de mim porque o meu carro é popular. Ainda me deu uma notícia de desanimar. Rapaz, você não é bom pra minha filha, não. Uhum. Festa, olho pra ela, ela sorri pra mim. Secou a noite inteira, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado, telefone celular. Eu só tenho uma magrela e uma Brown. Agora a gente vai chamar a Negra Lee. Suba ao palco. Boa noite.